tudo falha, as esperanças vão embora e a aflição nos lançam, nos jogam no chão. Quando tudo falha e os recursos humanos se esgotam, então começamos a andar na contramão. Quando assistimos a nossa vida como um barco à deriva, em meio às fortes ondas, quase a naufragar. Quando as circunstâncias dizem não, despedaçando nosso coração, então chegou a hora de buscar os recursos divinos. Eu vou usar a fé, eu vou vencer a dor. Deus não me separou para ser perdedor. Eu vou usar a fé, eu vou lutar de pé, pois Deus me perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, pois somos filhos do Deus vivo, pois somos separados.